te adoramos, Senhor, e dizemos a Ti que o Senhor reina sobre nós. E mais uma vez eu te digo, Senhor, que a minha vida, meu coração são Teus. Você gostaria de dizer isso para o Senhor também? Meu coração é Teu, Senhor. Eu não tenho nenhum projeto maior na vida, Senhor, a não ser viver para Te honrar, viver para Te engrandecer. Eu não tenho nenhum sonho maior, Senhor, do que Te encontrar todos os dias. E lá na eternidade, depois me encontrar para sempre contigo. Mas, Senhor, enquanto não estamos lá, Te pedimos que o Senhor venha diariamente na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, na nossa história, no nosso dia a dia. Vem, Senhor, e ajuda-nos a viver de maneira que o Teu nome, Ele é honrado na nossa vida, Pai. Fala conosco agora, fala e ministra uma palavra de poder e transformação. Nós precisamos Te ouvir. Semeia novamente sobre nós a direção do Senhor, a paz do Senhor, a palavra do Senhor, semeia. E Senhor, que o nosso coração seja uma terra boa para a semente do céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos sentar, irmãos, aleluia, aleluia. Que o nosso coração seja uma semente boa, seja uma terra boa, a semente é do Senhor. Você prestou atenção a esse último louvor? Uma parte dele que dizia, mais ou menos assim, ainda que o meu mundo acabe, ou até o meu mundo acabar, eu vou Te louvar, Senhor. Que Deus nos ajude a cumprir essa palavra. Porque hoje nós estamos louvando aqui, irmãos, todo mundo em geral está numa boa. Imagina os irmãos lá de Santa Catarina, naquelas cidades mais atingidas, se eles se reunissem, os crentes todos lá, num morro mais alto, o que será que eles iam falar para Deus? Se você estivesse lá, perdeu a casa, não sabe nem mais onde mora, porque caiu um morro em cima de onde você morava, está passando provavelmente alguma sede, quem sabe emagreceste alguns quilos nos últimos dias. Todo aquele quadro que é um quadro mais ou menos de guerra, pelo que parece, né? Se você tivesse atingido daquela maneira e tivesse num culto ao céu aberto lá, o que, que você ia dizer para Deus? Diz para a pessoa do teu lado, mas tenta te imaginar no pior, o pior que tem acontecendo contigo, o que, que tu diria? Oh, meu Deus, não tenho mais casa. Como o Senhor é ruim. Não, e talvez a choradeira ia por aí, em alguns. E talvez até seria de entender um choro desse. Não estou trazendo condenação. Pode ser que alguns, num aperto muito grande dentro do seu ser, assim, eles venham a explodir numa reclamação para Deus. Até isso Deus entende. Agora nós acabamos de cantar que ainda que o meu mundo acabe, para aqueles irmãos lá quase acabou o mundo, pelo menos acabou a casa, alguns donos de empresa, acabou as empresas e outras coisas do gênero. Será que esse pessoal ia cantar esse hino? Ainda que eu perca a minha casa, eu vou te louvar. Nós estávamos dizendo isso agora há pouco, ou coisas piores. Alguém morrendo lá no hospital, imagina um de nós um dia morrendo no hospital e você lembra desse louvor hoje. Morrendo, morrendo, morrendo. Está acabando o teu mundinho, pelo menos nesse mundo. Tem louvor para dar ainda para Deus? Tomara que tenha. Porque acho que a gente tem que estar ciente, irmãos, que Deus reina e governa toda e qualquer situação, até as piores que nós passamos. Deus governa. E eu não vou abandonar o meu Deus. E quero que essa fé seja firme e sua também. Nós não vamos abandonar o nosso Deus, ainda que as coisas comecem a desabar à nossa volta. Vai abandonar a tua salvação? Vais abandonar o teu Deus? Vais abandonar aquele que morreu na cruz? Tomara que não. Amém? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Isso foi só uma introdução, lá no capítulo 10 de Lucas, capítulo 10. E hoje é o nosso culto do dar. Eu vi alguns irmãos, além disso aqui, isso aqui que vai lá para os irmãos de Santa Catarina. Eu sei que isso agrada muito a Deus. Alguém podia dizer, pastor, isso aí é leite, é massa, é água, é polenta, arroz. Isso aí é material ou é espiritual? Não ouvi a resposta. As duas coisas. Alguém, ah, mas pastor, vou encher a barriga deles. Mas tomara que encha. Mas isso traz um apoio espiritual para os irmãos que estão lá no meio da luta. Não é só, estamos orando por vocês. Mas se nós só orarmos e não mandarmos nada, eles vão morrer de fome. Então vamos orar e botar a mão na massa. Ali no leite, na água e um monte de coisas. A palavra de Deus aí no capítulo 10 de Lucas. Diz ali o versículo 25. E eis que certo homem, intérprete ou doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo-o, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus, vai e procede tu de igual modo. Amém? Precisa muita interpretação para essa leitura da Bíblia? Não precisa, é uma coisa assim, ó, claríssima. Mas para o doutor da lei, entendido nas escrituras sagradas, ele fez uma pergunta para Jesus que era uma pegadinha. Ele queria ver Jesus assim numa situação de aperto. E aí ele foi perguntar para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer para entrar no céu? Primeira coisa que a pergunta está errada, vocês viram? Tu precisa fazer alguma coisa para entrar no céu? Precisas só crer no que Jesus fez. É claro que quando eu creio, isso tem consequências no meu dia a dia, na minha conduta, na minha maneira de tratar as pessoas, muda tudo. Mas o que eu preciso? O doutor errou na pergunta. O entendido nas escrituras já errou na pergunta, mas Jesus nem entrou nesse detalhe. Jesus não queria constranger aquele homem. E aí Jesus perguntou, o que diz na Bíblia? Já que o indivíduo era um estudioso. Ah, lá diz que tem que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Assim amar a Deus. Ah, e ele lembrou mais uma coisinha, Jesus, o homem falando para Jesus. Tenho que amar o meu próximo como eu ando a mim mesmo. E aí Jesus disse, está tudo certinho, faz isso e tu está no céu. Ama a Deus e ama o teu próximo. Ah, Jesus, uma perguntinha mais. Mas quem é meu próximo? Vem cá, o doutor da lei não sabia? Sabia. Mas Jesus aproveitou e de novo não trouxe condenação. Jesus aproveitou a oportunidade e trouxe um ensino. E ele começa a nos contar essa história que um homem lá estava num caminho, um caminho perigoso, lá de Jerusalém para Jericó. São apenas 28 quilômetros. 28 quilômetros é daqui aonde? Novo Hamburgo? É isso? Mais ou menos? Daqui a Novo Hamburgo, é Jerusalém, Jericó. Sabe quantos metros desce de Jerusalém, que está na montanha, até Jericó? 1.000 metros a diferença na altitude do nível do mar. Então, é uma estrada, aquilo era uma estrada cheia de voltas e uma estrada que descia muito. Uma estrada cheia de assaltantes, é claro, um lugar bom para assaltante, né? No meio dos morros, montanhas, matos, desertos. E um homem foi assaltado ali. Passava por aquele lugar, o pastor da igreja, era o sacerdote. E ele viu o indivíduo caído, sabia que era um... Podia ser um assalto, mas também podia ser uma armadilha. Podia ser um assaltante se fazendo de ferido e os outros esperando. E isso era comum já nos dias de Jesus. O pastor da igreja viu aquilo ali, desviou, passou bem longe. Não é comigo esse negócio. Dali um pouco vinha o Daniel. Antes era eu, tá? O pastor, agora vinha o Daniel, que é do louvor. Estava descendo também de Jerusalém para Jericó. Onde é que está o Daniel? Está aí em cima, viu, Daniel? Agora é tu. E aí o Daniel passando, viu o homem lá todo espancado, sangrando. Disse, isso aí não é comigo, não. Isso aí pode ser uma armação. Não vou me envolver, passou longe. Vinha um terceiro indivíduo. Pelo jeito a estrada era bastante transitada, apesar de perigosa. E um terceiro indivíduo, ninguém gostava muito, era uma raça meio esquisita, meio problemática. Era um indivíduo chamado samaritano, era uma raça isso aí. Era assim muito desprezado pelos judeus, era desprezado pelo pastor, era desprezado pelo ministro de louvor, era desprezado por todo mundo. Aliás, esse samaritano não podia nem entrar no templo. Vocês sabiam? Ele não podia adorar a Deus lá com os outros. Tão desprezado era. Esse samaritano viu a pessoa ali, e agora eu estou chegando no centro do que nós estamos falando esta noite. A Bíblia diz, veja aí, se você tem uma caneta, até marque, no versículo 33, olha a diferença, se puder marque aí. Certo samaritano que seguia o seu caminho, ó, começa a diferença agora. Passou? Perto. Os outros dois passaram? Longe. Eu até fui estudar essa palavra de Deus, e sabe o que é passar de largo? A gente diz, ah, passou longe. Mas passar de largo significa o seguinte, imagina na calçada aí da cidade, tu está caminhando de um lado da calçada da rua e tu viu uma pessoa lá na frente, 20 metros adiante, tu já viu ela e tu não gosta dela, ou ela está lá com algum problema e tu vai, sabe que se tu passar, tu vai ter que fazer alguma coisa. Passar de largo é tu estar na calçada aqui, tu viu o problema lá, tu atravessa a rua, assobiando, faz que não viu e passa para o outro lado. Você já atravessou a rua alguma vez? Não precisa me responder, porque a pergunta não é para te constranger também. Mas quando você viu uma situação lá, vou atravessar a calçada para o lado de lá. Talvez já. Bom, eu estou perguntando na rua. E aqui na igreja? Ah, pastor, não faz essa pergunta. Se o irmão A senta aqui, tu entrou lá na porta, tu está procurando, não onde tu vai sentar, onde está o irmão A? Ah, eu não simpatizo muito com ele. Vou sentar bem lá do lado de lá. Ó. No culto que vem, o irmão A, de repente, percebeu que tu estava lá. E ele quer se aproximar. Pode ser que houve mesmo um problema entre vocês. E ele quer se aproximar de ti. No culto que vem, ele senta lá. Porque ele sabe que tu senta lá. Vocês viram que aqui na igreja, um bom número de nós senta quase sempre no mesmo lugar. Vocês já viram isso? Eu estou vendo vocês, quase tudo repete lugar. E eu repito lugar também, eu estou sempre aqui. E ali assim, né? E ali. Vocês viram como nós repetimos lugares? Mas aí o irmão quer puxar uma amizade, quer se reconciliar de repente, e ele senta lá, porque sabe que tu vai sentar lá. Mas aí o irmão chegou e ele dá aquela olhadinha assim. No meu lugar? Parece que tem dono, né? No meu lugar? Vou sentar lá. Eu estou falando uma coisa que aconteceu na parábola, mas às vezes pode estar acontecendo até aqui dentro. Sabe o que acontece? Digamos que alguns de vocês não se ligavam muito, nenhum era cristão. Não se dava. Brigaram lá na rua, se xingaram no trânsito, um não pagou conta para o outro. Bom, no tempo do mundo, tá, irmãos? Que depois que a gente é crente, a gente paga todas as contas. Amém? Amém, porque crente que está endividado aí na rua, por favor, não envergonhe o nome de Jesus, né? E nem o da igreja. Aí, você se converteu e veio para cá. Daqui um tempo, o outro, aquele que tivesse um problema, se converteu também e Deus mandou ele congregar aqui. E aí, gente, pode até ter algum caso aqui, viu? Pode até ter algum caso. Uma vez aconteceu um fato muito interessante. Uma mulher se converteu, era uma nora e uma sogra. Te lembra? Nora e sogra brigaram. A nora se separou do filho dela. Eu não vou, nem sei quem está certo, quem está errado. Não vou entrar nesse mérito. Mas aí a sogra se converteu e veio congregar conosco. Dali um tempo, uma não sabia da outra, a nora se converteu também e veio congregar conosco. Quando se encontraram no primeiro culto, o que que tu faz aqui? Eu é que te pergunto. As duas se tornaram, depois de convertidas, grandes amigas. Mas tinham tido um problema antes de se converterem. Se isso acontecer com alguém de nós, irmãos, e às vezes a gente no tempo de mundo arrumou problema mesmo, machucou alguém ou foi machucado por alguém, e você se converteu, não começa a desviar essa pessoa, e sim chegar e falar: olha, agora eu sou nova criatura, Jesus está mudando a minha vida, e ele também vai, Jesus está mudando a minha também. E aí a gente começa então a viver bem um com o outro. Aqui, irmãos, eu só estava falando tudo isso para dizer que o pastor e o líder do louvor, quando viram necessitado, atravessaram de rua para não chegar nem perto. O que que a Bíblia diz sobre a fé e as obras? A fé sem obras, ela é morta. Não existe, ah, eu creio, mas onde é que estão as atitudes? Isso aqui é um pouquinho de obra, irmãos. É um pouquinho para aliviar a dor e quase o desespero de algumas pessoas. Não vai alguém pensar: agora, Deus, eu te dou essa caixa de leite aqui, Senhor, é lá para os irmãos. Agora o Senhor perdoa os pecados meus, tá? Vamos botar na balança, isso aqui pesa 12 quilos. Não. Por causa que nós cremos e por causa que nós temos um Deus bom, um Deus generoso, se criou uma oportunidade para nós exercitar a generosidade, vamos exercitar. Sabe qual é a minha vontade, pessoal? Se eu pudesse, eu ia lá no meio do lodo e das casas e ajudar aquelas pessoas. Talvez a maioria de nós tenha o mesmo sentimento. Ah, se eu pudesse deixar meu trabalho por uns dias e lá ajudar, pode ser que eu não sei lá grandes coisas de ajudar lá naqueles hospitais montados lá no campo, mas que seja carregar lixo para um lugar lá, serve, trabalho para ajudar. Provavelmente tu tem esse sentimento no teu coração também, não tem? Ah, se eu pudesse lá algumas de vocês mulheres cuidar os bebezinhos, ajudar lá a fazer comida, fazer mingau para as crianças ou outras comidas que alimentam os bebês. Quem sabe alguns de nós que tem um gosto assim de trabalhar com idosos, ah, eu vou lá cuidar dos idosos. Ou alguém aqui que é professor, professora, eu vou lá e vou pelo menos uns dias dar algum tipo de aula para eles para não perder. Tanta coisa. Mas gente, tudo são coisas que nós podemos fazer. E está agora, mas está lá longe, está fora do meu alcance. É, o que podemos fazer, estamos fazendo. Mas tem muita coisa no nosso alcance. Isso que tem lá, tem na nossa volta todos os dias, só em menor proporção. Agora foi tudo junto, de uma vez só. E isso causa até uma comoção, não causa? O Brasil inteiro está envolvido, que bom que está envolvido. Agora, nós temos oportunidade de abençoar pessoas todos os dias. Com coisas materiais, com coisas espirituais, todos os dias. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Para abençoar alguém não precisa de dinheiro. Tu vê uma pessoa aí que tu sabe que tem uma necessidade, às vezes espiritual, diz, olha, eu podia fazer uma oração por ti? Posso ler uma passagem da Bíblia para te fortalecer? Você está abençoando uma pessoa. Quanto custou isso? Nada. Nada. Quanta coisa dá para fazer, gente. E aqui, exatamente o indivíduo que era desprezado pela sociedade, foi ele que passou perto, foi perto, e aí vem o centro dessa passagem bíblica. Diz ali que ele se compadeceu. Você sabe que tem gente, ah, sentimento não vale nada, as pessoas se movem por sentimentos. Sentimentos têm grande valor. Uma pessoa irada, ela é capaz de matar outra. Sentimento tem ou não tem peso na nossa vida? Tem. Agora, uma pessoa cheia de compaixão, ela faz o que fez o samaritano. Parou, com todos os riscos que aquela parada tinha, parou. Ali diz que ele pensou-lhe os ferimentos, ele botou ali compressas, botou, diz ali, vinho, botou azeite, para o vinho era para tirar qualquer tipo de infecção, o azeite era para tirar algum tipo de dor, para aliviar um pouco. Ele para e começa a atuar, agir naquela pessoa. Colocou o indivíduo sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria, seria um tipo um pequeno hospital. E disse para o dono da hospedaria, se custar mais alguma coisa eu pago. Vem cá, irmãos, vocês se deram de conta o que a compaixão levou este homem a fazer? O que a compaixão? Cuidou dos ferimentos, aplicou o remédio, colocou-o no seu carro, no carro aqui era o animal, era o burro ali de carga, pagou o hospital ou o hotel, mandou, pagou para alguém cuidar o indivíduo e pagou o tratamento. Olha, se custar mais alguma coisa na volta, eu estou fazendo uma viagem, na volta te pago. Vem cá, tem muito samaritano por aí ou está escassa essa raça boa? Parece que está um tanto escasso. Quando nós promovemos hoje um culto como o de hoje, o culto do dar, nós damos para pessoas que às vezes têm necessidade. Pode ser que alguém de nós, ah, eu quero dar hoje alguma coisa, ah, não trouxe, mas eu escrevo num papelzinho. Eu quero dar, eu sei que o irmão lá está precisando. Sei lá, o irmão vai fazer uma viagemzinha aí, precisa um tanque de gasolina. Eu vou te dar um tanque. Quanto custa um tanque de gasolina? 120 reais, 130, por aí. Eu vou te dar um tanque, vai fazer a tua viagem tranquilo. Oh, que presentão. Para quem está apertadinho, e um tanque de gasolina é um presentão. Ou alguém aí vai fazer o aniversário do filho de um aninho, mas não dá para fazer nada, está muito escasso aí, perdeu o emprego, alguma coisa assim. E uma das irmãs fica com compaixão daquela outra, da outra irmã, da mãe que tem o bebezinho, faz a festinha para ele aí, até 100 reais eu te dou. 100 reais dá para fazer um bolinho legal e uns refri, dá ou não dá? Faz a festinha para o teu bebê, eu quero ver vocês alegres. Não precisa nem dizer aqui, ó, pega e bota 100 no bolsinho aí, isso aqui é para tu abençoar a tua criança. Não é um presentão, mas não é só pelo valor, é pelo gesto, é pelo carinho. É, pode ser que, porque fazer um aniversário não é uma necessidade de vida e morte, mas é uma boa lembrança. Nós estamos mandando aquilo ali é necessidade de vida e morte. Um tanque de gasolina não é uma necessidade de vida e morte, mas nós podemos abençoar. Ou alguém está aí com fome, você sabe, um irmão está desempregado, seu alemão, enquanto tu não arrumar emprego, eu vou te dar uma cesta básica todos os meses. Pode contar, até o dia 5 a cesta está na tua casa, até tu arrumar um emprego. Que bênção! Vocês estão vendo como a gente pode abençoar os outros? Como a gente pode, sem fazer grande esforço? Olha, eu acho que a maioria de nós, se subir na balança, o que, que eu vou dizer? A maioria de nós tem problema com a balança. Acho que quase todos nós estamos um pouquinho acima do peso. Eu estou olhando vocês aí em geral, com raras exceções, tá, Gabi? A Gabi é magrinha, né? Com poucas, acho que nós homens, eu estou vendo aí uns pneuzinhos, as boias, agora vem o verão, né? Aí pessoal, vamos diminuir a boia, tá? A boia, em todo sentido, tá? Nos dois sentidos, o pneuzinho e a boia. Mas provavelmente todos estamos, por que, que nós estamos acima do peso? Que seja um quilo, que seja 2 quilos, 10 quilos, porque nós estamos comendo demais, está sobrando comida. Tá ou não tá? Você em casa em geral, tá sobrando comida ou não tá? Tá. E se você às vezes não come mais, é porque você é disciplinado e não quer comer mais, mas tá sobrando comida. O que que custa, né, irmão? Não custa nada nós ser um bom samaritano, seja para uma pessoa conhecida, seja para uma pessoa desconhecida. Tu já passou na rua alguma vez? Viu uma pessoa realmente necessitada, não é um oportunista. E você de repente passou ali na lancheria, mandou, me faz um sanduíche aí, o melhor que tu pode. Fez um sanduíche, foi lá e deu para a pessoa. Nunca viste, talvez nunca mais vais ver essa pessoa. Mas tu fez por amor, tu não fez para, ah Deus, olha os pontinhos aí. Equilibra a balança aí, Senhor. Não é isso. Nós estamos fazendo porque Jesus já nos salvou, porque nós temos experimentado o amor, o Senhor tem nos dado tanta coisa. Eu acho que se nós olharmos o nosso guarda-roupa, todos nós temos roupa demais, eu acho que sim. Se algum irmão tiver de menos, pode me procurar no final do culto. Pastor, eu só tenho uma camisa, então me procura que tu vais ganhar hoje mesmo no mínimo mais 10 camisas. Se alguém precisar de camisa masculina, tipo assim essa, quantas camisas vão dar aí? Rapidinho, levanta a mão quem vai dar uma camisa. Rapidinho, irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3 camisas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bih! Se tu tem só uma camisa, no final do culto vai ter 30 camisas. Só uma coisa, tu não precisa de 30 camisas. Se alguém tiver só uma, pode me pedir no final do culto, vai ganhar 30. Só que tu tem a obrigação de te desfazer de 25. Sabe por quê? Porque nós temos aprendido com Deus, com Jesus, que mais feliz é dar. Nós não estamos aqui para acumular. Vocês sabem, irmão, nós não precisamos de 30 camisas para viver. Precisamos ou não, ainda que às vezes seja algum homem, às vezes aqui, ou uma mulher que tem que trocar de roupa todos os dias, porque a profissão exige, mas não precisa 30 camisas, nem precisa 30 par de sapato, 30 par de tênis, não precisa. A gente gasta demais conosco, vocês sabiam? Nós gastamos muito dinheiro para nós mesmos. Nós nos amamos muito. E aí diz que é para nós amar o nosso próximo da mesma maneira que amamos a nós. Cuidado, sabe, irmãos? Cuidado para a gente não cair no espírito do mundo. O espírito do mundo é consumista. Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar. Tem que fazer conta lá nas lojas. Compra o que tu precisa e talvez até um pouquinho mais. Pouquinho. Não demais. Aí, quando a gente se endivida, normalmente qual é o primeiro gasto que tu corta? Bom, comida não dá para cortar, né? Tem que comer. Sabe o que eu tenho visto? Agora vai doer. Agora vai doer, Eduardo. Geralmente se corta, primeiro dinheiro se corta da oferta e do dízimo. E se rouba de Deus para pagar as lojas, as prestações que eu fiz demais. Se tira de Deus porque eu me desequilibrei ou fui muito consumista. Irmãos, os países ricos, os crentes, vivem numa abundância, amém. Mas é mais do que abundância, é consumismo. Onde se troca a geladeira todos os anos, se troca o carro todos os anos, se troca o fogão todos os anos, se troca o sofá todos os anos. Alguém precisa disso? Não. Não precisa. Nós tivemos a nossa geladeira, durou quantos anos? 20, né? 20 anos. E estava boa. Aí agora a gente foi comprar uma nova, um ano atrás, e demos para uma pessoa. Não dei caco velho, não. Não dei lixo. O que a gente faz com o lixo, irmãos? Ou toca fogo. Se é para dar uma coisa estragada, então toca fogo. Se é para eu abençoar alguém com um lixo, oh, parei, eu estou abençoando ou estou amaldiçoando. Não, dá coisas boas. Pega um irmão aí, tu viu que o sapatinho dele está mais ou menos? Vai lá na Dona René Calçados. Está aí ela, ó. Vai lá e diz, Dona René, vê um sapato bom para esse irmão aqui, vê um tênis bom para essa irmã. Amém, é isso aí, gente. Não vamos dar o pior. Tem um pastor que eu conheci, que ele fez um voto com Deus. Deus, eu quero te dar tanto por mês na tua obra, durante um ano. Tipo assim, pastor, ele era ainda bem jovem, não era pastor, naquele momento que fez esse voto. Senhor, eu vou te dar 100 reais por mês. Imagina um jovem aqui, ganhando o salário mínimo. Senhor, eu vou te dar 100 por mês. Sabe o que ele fez? Foi e tirou um empréstimo no banco e deu numa bolada só na igreja. Tipo, 1.200, já vou dar. E agora ele tem que pagar o banco todo mês. Sabe que tu é mais fiel ao banco do que a Deus? Porque, oh Deus, esse mês não deu, o senhor sabe como é, o senhor é bondoso, o senhor entende, né? O banco não quer saber, tu atrasou mais juros e sobre juros e sobre juros. Cuidado para não avançar em contas, não se endividar. E aí corta onde não pode cortar. Olha, eu posso dar um testemunho pessoal. A gente tem andado com Deus, eu e a Tânia, praticamente 30 anos, né? Quando nós ganhávamos um salário e meio, isso dá hoje 500 e pouco? 600? Nós sempre, o que é de Deus. Mas um salário e meio não dá para nada. Dá sim. Sabe qual é a minha política de vida? A nossa? E para os nossos filhos estamos ensinando isso? Se vive com o que se tem. Os pais aí ensinam os filhos. Se vive com o que se tem. Ah, mas pastor, nós ganhamos lá em casa 1.000 reais, temos 3 filhos. Se vive com os 1.000. Alguém, mas na nossa casa nós ganhamos 10 mil, uma família bem de vida. não se vive com os 10, mas não precisa gastar os 10. É muito dinheiro. Não vamos torrar dinheiro agora, para que isso? Por favor, irmãos. Quando a família está melhor financeiramente, de repente dá para fazer umas férias melhor, dá para fazer um passeio lá no inverno, está caindo neve em Gramado, vamos a Gramado? Vamos. Temos condições. Mas se não tem condições e está caindo neve, e os filhos dizem, pai, vamos lá ver a neve, eu nunca vi neve, e eu, pai, eu nunca tomei um café colonial de 30 reais, pai. E aí são 5 na casa, são 150 de café, e mais 100 de viagem, e mais pedágio e aquelas coisas todas, e mais uma multa. Ah, foi-se. Foi 300, 400 numa tarde. Eu sou meio premiado para multa, viu? É por isso que eu... E sou um motorista calmo, mas eu não sei, esses bichinhos têm um problema comigo, esse tal de pardal aí. A gente às vezes vai conversando, quando viu, passou no pardal. Aí eles batem foto de mim, eles gostam do meu carro. Mas são umas fotos, o Claito, irmão aí é fotógrafo, o Nilson. Só preto e branco, umas fotinhas não são tão bonitas, mas são cara. Né? Bom, gente, quando a família pode ir a Gramado no inverno, um dia de neve, e gastar 400 reais, amém, vai abençoar teus filhos, tua família, que coisa maravilhosa. Mas se não dá, tem que dizer filho, filha, marido, esposa, não dá. Nosso orçamento não cabe esse gasto extra. Aí de repente, bom, a não ser se a gente corta o dízimo 4 meses, aí dá. Os olhinhos dos filhos chegam a brilhar, eles não são bem crentes ainda. Eles estão ainda se fortalecendo na fé. Eles chegam, é isso aí, pai, é isso aí. Arreda, Satanás. Tem que dizer para o filho. Claro, de repente a pessoa deu uma certa corda para o filho. Vocês estão entendendo, irmãos, de a gente às vezes gasta muito consigo, e a chave da questão toda é ter um coração compassivo com o necessitado. Agora, a gente não presenteia só necessitados. Um dia eu e a minha esposa, vou contar rapidinho, acho que não sei se eu já contei aqui, mas para quem não escutou, vou contar de novo. Eu e ela demos uma pantufa, um chinelo aí para um irmão. Um dia um irmão foi lá em casa, inverno, e chegou lá em casa de manhã cedo, estava de pantufa. Disse, ah, pastor, nunca tive umas pantufas. Eu já me liguei, ele não estava me pedindo não, mas eu me liguei, tá, no próximo oportunidade vou dar uma pantufa para ele. E aí a gente fez uma viagem e passou num lugar aí que vende pantufas. Chegamos lá, uma pantufa de couro com pelinho boa, aquela de ovelha por dentro, bem quentinha. Chegamos na loja, tem pantufa para o homem aí? Tem. Qual número o senhor quer? O homem perguntou para nós, me dá o maior que tiver. E foi, aí era o 47, né? Calma! Era o 47. Me dá abaixo aí a 47. E a gente deu um presente no outro, portanto, abençoa meu irmão. Não sabia se ia servir, não tinha certeza se era o pedido maior que tivesse. E deu certinho. Deu certinho, né? Sabe o que o irmão disse? Eu nunca tinha ganho um presente de ninguém. Claro, fora de aniversário, em horas que não tem nada a ver. Talvez tu não precise dar só para os necessitados. O pastor Arão falou uma coisa importante quando ele esteve aqui falando sobre finanças. Semear em terra boa e fértil. Provavelmente tu já deu muitas coisas para pessoas que não deu em nada. Nem gratidão não deu. Agora semeia em terra boa. Às vezes nós não temos que semear por necessidade. Ah, aquele lá pobrezinho está precisando. Amém. Pode ser que seja a ocasião. Mas tem outras situações que tu não vai dar alguma coisa por necessidade. Tu vai dar por generosidade. É diferente. Lá nós estamos dando por necessidade associada com generosidade. Mas tem outras coisas. Tu pega um irmão aí, pega, digamos, um irmão que está bem empregado. Pega aí um irmão que é empresário, que pode estar numa situação bem boa, que a crise não atingiu ele, nem vai atingir. E o irmão está folgadão, pode dar um presente para ele. Pode ou não pode? Tem umas crianças aqui na igreja que têm uma simpatia especial comigo, né? E elas vêm aqui na frente e me dão um beijo. Chego aqui e me dão um abraço. Eu estou andando por aí, elas vêm e se grudam na minha perna. E tem umas que vêm e me trazem uma bala. Eu quero dizer assim, de coração, vocês não sabem que eu valorizo uma bala. Está certo que eu gosto. Eu reconheço. Mas, gente, alguém pergunta, uma criança. Primeiro que eles não dão nem bola para criança e nem bola para bala. Para a criança, bala é talvez tudo que ela quer. E ela está dando uma coisa para ela preciosa. Para nós adultos, uma bala mais, uma bala menos, nada a ver. Mas para uma criança, tem tudo a ver. Olha aqui, irmãos, esse homem, ele deu, ele fez o melhor. Ele foi movido por compaixão. E a leitura que nós fizemos ali no início do culto, que Deus ama quem dá com alegria. Tudo que você der, seja na obra de Deus, seja para um irmão, para uma irmã, abençoando com generosidade, tudo, tu não pode dar com sentimento. Ah, eu acho que vai me fazer falta. Porque quando tu dá, sabe o que está acontecendo? Tu estás crucificando a tua velha natureza. Porque a velha natureza, ela quer receber, receber, receber tudo. Toda vez que tu dá, tu está vencendo o velho homem sem Jesus. Dar é um exercício espiritual, não é só material. Seja uma irmã e faz um bolo e dá de presente para outra irmã. É uma bênção. Faça, porque quando você está abençoando, você está sendo abençoado por Deus. E esse gesto está te ajudando a crescer espiritualmente. Esse gesto está te ajudando. Não forçado, não. A Bíblia diz que nós não vamos dar, tem que ser com alegria. Não pode ser assim, forçado ou por necessidade. Ah, me empurraram para dar. Vocês trouxeram alguma coisa para dar hoje? Eu e minha esposa trouxemos uma coisa. Se você não trouxe, mas Deus, pode ser que alguém não estava avisado. Pegue um papelzinho depois, o irmão Eduardo vai ajudar a distribuir. Vale uma janta lá em casa. Vale um sorvete. É um jovem. Vamos um dia lá tomar um sorvete no shopping. Um sorvete é 1,50, né? É o sorvete? É ou não é? Aquele baratinho. Não, tem o de 5 reais. Ou se tu quer dar aquele potinho de 2 litros. Aquele potinho de 2 litros é 12, é 14, é 15. Eu estou informado. Eu vi tudo que é preço para todos os presentes. Pois se você quer dar que seja 1,50. Ah, vamos lá tomar um sorvete um dia? Vamos, eu pago hoje. Não, mas por quê? É o culto do dar, eu estou te pagando. Irmãos, dar é uma bênção. Receber é gostoso? É. Ninguém é louco. É bom receber? Claro que é. Mas nós, cristãos, sabemos dar. Dar. Dar, porque quando você dá, você está ficando parecido com Deus. O que, que a Bíblia diz? Que Deus deu o seu filho ao mundo. E Deus deu, e tudo quando a gente ora, Deus me abençoa, Deus isso, Deus aquilo, você está pedindo, porque sabe que Deus dá. Mas tudo que recebemos, temos que dar também. Você sabia disso? Vamos fazer esse exercício? Vamos lá? Vamos orar primeiramente? E depois nós vamos então nos abençoar. Providencie os papeizinhos e os lápis, caneta aí. Os jovens aí vão ver com o da... Jovens, crianças, pode ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé?